Hoje, no Contexto, apresentamos a obra A Metamorfose, de Franz Kafka. Este autor nasceu em 1833, em Praga, e faleceu em 1924. Apesar da nacionalidade checa, todas as suas obras foram escritas em alemão. Entre os seus trabalhos mais famosos, encontram-se ainda os livros O Processo, O Castelo, Um Artista da Fome e Carta ao Pai. A Metamorfose é um célebre conto, publicado em 1915, que conta a bizarra história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante forçado a sustentar financeiramente a sua família, que um dia, ao acordar, repara que se tinha transformado num inseto. Assim começa esta obra. Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de um sonho agitado, viu que se transformara, durante o sono, numa espécie monstruosa de inseto. A família reage mal ao sucedido e Grete, a sua irmã, é a única pessoa com coragem para cuidar dele. Ainda que lhe seja repugnante lidar com o bicho que mal reconhece, Gregor passa então a observar intensamente o que o rodeia. O pai voltara a trabalhar, a irmã arranjara um emprego e a família passara a arrendar quartos para a sua autonomia económica. Mas ninguém se preocupa realmente com os sentimentos angustiantes do jovem Samson. Tendo de aceder constantemente aos pedidos do irmão, Grete sente-se incomodada e sugere ao pai que se livrem do inseto. Gregor acaba mesmo por morrer quando o pai lhe atira uma maçã que apodrece nas suas costas. A empregada desfaz-se do vestígio do animal, varrendo enquanto a mulher Samson sai para dar um passeio e aproveitar a beleza da vida, esquecendo por completo o besouro outrora homem. Muitos críticos literários apontam os traços autobiográficos presentes na obra, tendo em conta a vida e personalidade do autor. Num consistente realismo e com a habitual dose de absurdismo, típicos do estilo kafkiano, a obra é o símbolo da reflexão acerca da angústia, da solidão, do desespero e da condição frágil do ser humano. A Metamorfose é um livro que nos desperta, desde as primeiras linhas, uma intensa curiosidade pelo enredo. É mais uma obra que vale a pena ler. Voz de Tânia Santos e texto de Ana Simões. Produção áudio de Isabel Bernardo.